e saudade, unindo os ouvintes do campo e da cidade, com a melodia da recordação, amanhecer na minha terra. Nota 451, Rádio Carioca, 710 AM, o sucesso do Rio. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Um abraço a você, um ótimo dia. Aqui em Manhuaçu, a você das comunidades rurais, a você dos distritos, das vilas, bom dia a todos. Bom dia para você também ligado com a gente aí nas cidades da nossa região, a você do nosso estadão de Minas e por esse imenso Brasil. Onde o som da Manhuaçu chega aí nesse momento, também através aí da internet, um abraço a todos. Seu dia está começando e a música sertaneja em destaque. Programa Amanhecer na Minha Terra. A Virgem Maria é o caminho que o próprio Deus preparou para vir ao mundo. Passa ao Francisco. 23, bom dia.